A fecheiro 43. Romatskin torceu debilmente as mãos, pousou-as nos joelhos e ali ficaram abertas e sem forças. Ouve, Filatov, e diz-me se procedi mal. Estou quase a entrar para o partido. Assisto às reuniões, confiam em mim. Na reunião de ontem, falou-se da racionalização do trabalho. E o secretário leu-nos um artigo de jornal sobre a execução de três inimigos do povo que assassinaram o camarada Tulayev, do CC, e do Comitê de Moscovo. Ficou tudo provado. Os criminosos confessaram. Não lhes fixei os nomes. E o que é que isso importa? Eles estão mortos. Eram assassinos. Eram uns infelizes. Morreram torturados. O secretário explicou-nos tudo. Que o partido defende a pátria. Que a guerra está próxima. Que o nosso chefe se encontra ameaçado. Que é preciso abater os cães raivosos por amor à humanidade. Tudo isto é verdade, certamente. Depois ele disse: os que são a favor, levantem a mão. Percebi que devíamos agradecer esta execução ao CC e à segurança. Mas sofri, pensei. E a piedade? A piedade? Ninguém pensa na piedade? Mas não me atrevia a abster-me. Serei o único a lembrar-me da piedade? Eu que não sou ninguém? Terei a pretensão de ser melhor do que os outros? E também levantei a mão. Terei traído a piedade? Terei traído o partido em pensamento se não tivesse levantado a mão? O que me dizes, Filatov? Tu que és reto, tu que és um verdadeiro proletário. Filatov refletiu. A escuridão desceu. Voltado para o seu companheiro, Romatskin tinha uma expressão suplicante. A máquina, disse Filatov, deve funcionar irrepreensivelmente. Que ela esmague aqueles que se atravessam no seu caminho, pois é desumano, mas é a lei universal. O operário tem de conhecer as entranhas da máquina. Mais tarde, ele há de ter máquinas luminosas e transparentes que o olhar humano será capaz de atravessar de um lado ao outro. Será a inocência das máquinas, semelhante à inocência do céu. A lei humana será pura como a lei da astrofísica. Mais ninguém será esmagado. Mais ninguém precisará de piedade. Mas, atualmente, camarada Romatskin, a piedade ainda é necessária. As máquinas encontram-se repletas de trevas. Nunca sabemos o que está a acontecer. Não gosto dos julgamentos secretos, das execuções em caves, da mecânica das conspirações. Tu entendes, existem sempre duas conspirações, a positiva e a negativa. Como saber qual delas é a dos mais justos e qual é a dos mais culpados? Como saber se é necessário ter piedade, se é necessário não a ter? Como podemos saber quando se torna evidente que até os homens do poder perdem eles próprios a cabeça? Tu tinhas de votar a favor, Romatskin. De outro modo, ter-te-ia sido prejudicial. E não podias fazer nada a esse respeito, pois não? Votaste com piedade? Muito bem. Fiz o mesmo que tu, no ano passado. Que outra coisa poderíamos ter feito? Romatskin teve a sensação de que as suas mãos se tornavam mais leves. Filatov levou-o para dentro. Beberam um copo de chá e comeram pepinos em salmoura com pão negro. O quarto era tão pequeno que os seus corpos se tocavam. Daquela proximidade nasceu uma intimidade maior. Filatov abriu o livro de Eddington por baixo do candeeiro e... Sabes o que é um eletrão? Não. Romatskin viu no olhar do cardador colchoeiro mais compaixão do que censura. Ter uma vida longa atrás de si e não saber o que era um eletrão? Eu explico. Cada átomo de matéria é um sistema sideral. O universo e o homem são feitos de estrelas. Algumas infinitamente pequenas, outras infinitamente grandes. A figura 17 da página 45 demonstrava-o claramente. Romatchkin teve dificuldade em seguir aquela admirável explicação, uma vez que continuava a pensar nos três fuzilados, na sua mão levantada a favor da morte dos três, na altura tão pesada, agora novamente leve. Que estranho, porque ele confrontara a piedade com as máquinas e as estrelas. Uma criança chorou no pátio adjacente. As luzes apagaram-se na loja dos sapateiros. Um casal abraçou-se no limite do visível, encostado ao gradeamento da igreja. Filatov levou seu amigo até ao outro extremo da praceta. Romatchkin encaminhou-se para o gradeamento. Antes de entrar, Filatov deteve-se sem motivo aparente e olhou para o chão negro. O que é que nós fizemos da piedade nesta mecânica humana? Mais três fuzilados. São mais numerosos do que as estrelas. Uma vez que não há mais do que 3 milhares delas visíveis no hemisfério norte. Se estes três homens mataram, não terão tido razões profundas para o fazer? Razões associadas às leis eternas do movimento? E essas razões, quem as ponderou? Quem as ponderou sem ódio? Filatov sentiu pena dos juízes. São os juízes quem mais deve sofrer. A visão do casal abraçado na escuridão, dando forma a um único ser, devido à atração eterna, confortou-o. Sabe bem ver viver os jovens, quando já estamos no declínio da vida. De acordo com a média, ainda terão um meio século pela frente. Talvez ainda vejam a justiça, no tempo das máquinas transparentes. É preciso muito adubo para fertilizar as terras esgotadas. Quem sabe quantos fuzilados serão ainda necessários para alimentar a terra russa? Acreditávamos ver tão claro à nossa frente nos tempos da Revolução e eis-nos novamente mergulhados nas trevas. Talvez seja o castigo pelo nosso orgulho. Filatov entrou, colocou a barra de ferro na porta. Despiu-se tristemente. Dormia sobre um colchão estreito, estendido sobre vários caixotes, alumiado por uma lamparina. No teto, as aranhas deram início aos seus périplos noturnos. Aquelas criaturas negras, com longas patas semelhantes a raios, deslocavam-se lentamente, sendo de todo impossível entender o nexo dos seus movimentos. Filatov pensava nos juízes e nos fuzilados. Quem julgará os juízes? Quem os perdoará? Será necessário perdoá-los? Quem os fuzilará se não foram justos? Tudo chegará a seu tempo, necessariamente, debaixo da terra, por toda a parte, debaixo da cidade, debaixo dos campos, debaixo da praceta negra onde os apaixonados continuavam sem dúvida na sua troca de carícias. Uma multidão de olhos luziu para Filatov nos limites da visibilidade, como estrelas de sétima magnitude. Estão à espera. Estão à espera, murmurou Filatov. Olhos incontáveis, perdoem-nos. De regresso à brancura indigente do seu quarto, Romatchkin deu por si novamente dominado pela ansiedade. Os ruídos do apartamento coletivo assolavam sem cessar o seu reduto de silêncio. Telefones, músicas da rádio, vozes de crianças, água a correr nas casas de banho, o silvar dos fogareiros de petróleo. O casal vizinho, do qual ele se encontrava separado apenas por uma divisória de tábuas, discutia febrilmente um negócio de tecidos em segunda mão. Romatchkin vestiu a sua camisa de dormir. Sem as roupas do dia-a-dia, sentia-se ainda mais enfesado. Os seus pés nus tinham dedos miseráveis, ridiculamente afastados. O corpo do homem é feio. E se o homem apenas tem o seu corpo, se o pensamento não é mais do que um produto do corpo, Como é que o pensamento não há de ser débil e incerto? Deitou-se entre os lençóis frios, tiritou durante alguns momentos, estendeu a mão até à prateleira, agarrou num livro de um poeta que não conhecia, porque as primeiras páginas estavam em falta, mas as restantes conservavam o seu encanto mágico. Leu ao acaso: Divino planeta que giras, tuas Eurásias, teus mares cantantes, o simples desprezo dos carrascos, e eis-nos aqui, pensamento clemente, quase iguais a heróis. Porque é que aqueles versos não tinham pontuação? Talvez porque o pensamento que abarca e une com os seus fios imateriais. Mas será que existem? Os planetas, os mares, os continentes, os carrascos, as vítimas e nós mesmos. Esse pensamento é fluido, nunca descansa, apenas se detendo aparentemente. Porque logo nesta noite a alusão aos carrascos, a alusão aos heróis? De onde me vem esta censura? A mim, que só me desprezo a mim mesmo. E por que é que, se há homens que sentem este ardor de viver e este desprezo pelos carrascos, sou tão diferente deles? Eles não sentem vergonha de si mesmos, os poetas, quando se veem na sua solidão e na sua nudez? Romatskin guardou o livro e regressou aos jornais dos dias anteriores. No fundo de uma terceira página, na rubrica das informações diversas, o diário governamental referia os preparativos de um festival de atletismo, no qual participariam 300 paraquedistas, pertencentes aos clubes desportivos das escolas. Vêem-se grandes flores claras que descem do céu, e cada uma delas traz uma corajosa cabeça humana, cujos olhos observam intensamente a aproximação da terra atraente e ameaçadora. O texto prosseguia sem títulos, composto em tipo pequeno. O caso dos assassinos do camarada Tulaev, membro do Comitê Central. Tendo-se confessado culpados de traição, de conspiração e de assassínio, M. A. Ertchov, A. A. Makeyev e K. K. Rublev, condenados à pena capital, pela sessão especial do Supremo Tribunal, reunida à porta fechada, foram executados. A Associação Geral dos Jogadores de Xadrez, afiliada da Federação Desportiva da União, planeia organizar uma série de provas eliminatórias nas Repúblicas Federadas, com vista ao próximo Torneio das Nacionalidades. As peças de tabuleiro tinham rostos humanos, desconhecidos, mas com olhos sérios. Moviam-se por si próprias. Ao longe, alguém fazia pontaria atentamente. De repente, as peças saltaram, com as cabeças rebentadas, e desapareceram inexplicavelmente. Três disparos precisos, um atrás do outro, fizeram saltar instantaneamente três cabeças no tabuleiro. Entorpecido e meio a dormir, Romatskin sentiu medo. Alguém estava a bater à porta. Quem é? Sou eu! Respondeu uma voz radiante. Romatskin foi abrir. Sentiu o chão rugoso e frio debaixo dos seus pés descalços. Antes de abrir o ferrolho, fez uma pausa de um segundo para dominar o pânico que sentia. Kostya entrou com tal violência que o levou à sua frente nos braços, como se fosse uma criança. Velho vizinho, Romatskin, meio pensador, meio herói do trabalho, trancado no teu meio quarto e no teu punhado de destino. Como é bom rever-te. A vida corre bem? Diz qualquer coisa? Ultimato. A vida corre bem, sim ou não? Corre sim, Kostya. Fizeste bem em aparecer. Gosto de ti, sabes? Então ficas proibido de me fazer essa cara de cidadão que acabaram de tirar debaixo de um autocarro. A terra gira esplendidamente. O diabo que nos carregue. Consegues vê-la girar? Diz-me lá. Esta nossa bola verde, povoada por macacos afanados. Novamente deitado no calor da cama, Romatchkin viu o quarto alargar-se e a luz arder com 10 vezes mais intensidade. Estava quase a dormir, Kostya, com esta lenga-lenga de jornais. Paraquedistas, fuzilados, torneios de xadrez, planetas. Uma loucura. A vida é isto mesmo. Mas que bom aspecto, Kostya, e saudável. Não estava à espera de te ver. Quanto a mim, corre tudo muito bem. Fui promovido no consórcio. Frequento as assembleias de partido. Tenho um amigo, um proletário notável, com uma cabeça de físico. Falamos sobre a estrutura do universo. A estrutura do universo, repetiu Kostya, quase a cantarolar. Demasiado corpulento para aquele exíguo refúgio, não parava de dar voltas. Não mudaste nada, Romatchkin. Aposto que durante a noite ainda são os mesmos percevejos anémicos que se alimentam à tua custa. É verdade, disse Romatchkin com um risinho contente. Kostya empurrou para a parede, para se poder sentar na cama. A sua cabeleira despenteada, cujos reflexos castanhos mais pareciam dourados, os seus olhos agressivos e brumosos, a sua grande boca ligeiramente assimétrica, debruçaram-se sobre Romatchkin. Não sei para onde vou, mas estou a caminho. Se a guerra que se aproxima não nos transformar a todos em carcaças, meu velho, não sei o que vamos fazer, mas há de ser fabuloso. Se morrermos, faremos nascer da terra uma vegetação inaudita. Não tenho um tostão, evidentemente. As minhas solas estão mais do que gastas, evidentemente, etc. Mas estou feliz. O amor? Claro que sim. As gargalhadas de Kostya abanaram a cama. Abanaram Romatchkin, desde os tornozelos às sobrancelhas. Fizeram tremer a parede. Ecoaram no pequeno quarto em ondas douradas. Não te assustes, Romatchkin, velho irmão, se te pareço embriagado. Fico ainda mais bêbado quando estou completamente em jejum. Mas nessas alturas, por vezes fico furioso. Lembras-te? Eu tinha largado o metro, aquele trabalho de toupeiras industriais, sob o asfalto de Moscovo, entre a morgue e o gabinete da juventude comunista. Criar! Estava farto de tanta disciplina. Tenho disciplina para dar e vender dentro de mim, a minha disciplina. Fui-me embora. Em Gorki, trabalhei na fábrica de automóveis, 7 horas à frente das máquinas. Para dar caminhões ao meu país, aceitei tornar-me uma besta a longo prazo. Ia ver sair carros acabados, reluzentes, completamente novos. É mais bonito, mais asseado do que o nascimento de um bebé, garanto-te. Pensar que os tínhamos feito com as nossas próprias mãos e que talvez eles depois galgassem as estradas da Mongólia para levar cigarros e espingardas aos povos oprimidos. E eu sentia-me orgulhoso, feliz por viver. Pois, uma desavença com um técnico que me queria obrigar a limpar as ferramentas depois do horário. O que é que tu pensas? Disse-lhe eu. Que os assalariados já não existem? É preciso cuidar dos nervos e dos músculos do operário, tanto como das máquinas. Adeus. Meti-me no comboio. Iam acusar-me de trotskismo aqueles imbecis. Mas tu sabes bem o que isso quer dizer. 3 anos nas minas de Karaganda. Muito obrigado. Conheces o Volga, velho? Trabalhei a bordo de um rebocador, primeiro como fogueiro, depois como mecânico. Rebocámos barcas até ao Kama. Lá os rios enchem-se de água. Esquecemos as cidades. A lua levanta-se acima de florestas abruptas. Um imenso exército vegetal monta guarda dia e noite. E tu ouve-lo chamar-te insidiosamente. A vida verdadeira é a nossa. Se não beberes uma taça deste silêncio com os animais da floresta, nunca conhecerás tudo o que um homem deve conhecer. Encontrei um substituto numa aldeia Komi e fui trabalhar para o Consórcio Regional das Florestas e fazer qualquer coisa o mais longe possível, nas florestas mais remotas, disse eu àqueles burocratas de província. Gostaram do que ouviram. Mandaram-me inspecionar os postos dos guardas florestais. E a milícia contratou-me para a luta contra o banditismo. Numa floresta em pleno fim do mundo, entre o Kama e o Vítchega, descobri uma aldeia de velhos crentes e feiticeiros que fugiram às estatísticas. Tinham encarado o grande censo como uma manobra diabólica, convencidos de que lhes iam roubar as terras mais uma vez, levar-lhes os homens para a guerra, obrigar as velhas a aprender a ler, para então lhes ensinar a ciência do maléfico. À noite, recitavam o Apocalipse. Afirmavam igualmente que, na terra, tudo é corrupto, que aos homens de coração puro apenas resta a paciência e que a paciência vai esgotar-se. E o que acontecerá então? Perguntei-lhes eu. Será o regresso do ano 1000? Perguntaram-me se não queria ficar com eles. Senti-me tentado, por causa de uma bela rapariga. Era vigorosa como uma árvore, excitante e pura como o ar das florestas. Mas disse-me que, acima de tudo, queria ter um filho e que eu já conhecera demasiadas máquinas para me deixar ficar com ela e que ela não confiava em mim. Voltei a partir, Romadskin, para não ter de ficar ali até ao juízo final deles ou até me tornar um rematado idiota. Os velhos pediram-me que lhes enviasse, por intermédio de irmãos que tinham na cidade, jornais recentes, um tratado de agronomia, e que lhes escrevesse a dizer se a estatística já tinha passado. Sem guerras, nem expropriações, nem inundações. Queres ir viver com eles, Romadskin? Sou o único que conhece os caminhos das florestas de Sisolda. Os animais do bosque não me fazem mal. Aprendi a pilhar as colmeias das abelhas selvagens para lhes ficar com o mel. Sei montar armadilhas para as lebres. Sei preparar armadilhas na água dos rios. Vem, Romadskin, não voltarás a pensar nos teus livros. E quando te perguntarem o que é um elétrico, hás de explicar aos pequenos e aos velhos de cabelo branco que é uma caixa comprida e amarela, poisada em rodas, que transporta homens, levada por uma força misteriosa que sobe das entranhas da terra através de fios metálicos. E se te perguntarem porquê, sempre gostava de saber o que é que hás de responder. Isso agrada-me, disse debilmente Romadskin, encantado como se estivesse a ouvir um conto de fadas. Kostia arrancou-o do sonho. Tarde demais, meu velho. Já não há sagradas escrituras nem apocalipse, para ti nem para mim. Se o ano 1000 vem aí, não temos como saber. Vivemos na época do betão armado. E o teu amor? Perguntou-lhe Romadskin, que se sentia estranhamente bem. Casei-me no Kolkhoz, respondeu Kostia. Ela é... As suas mãos esboçaram um gesto que deveria exprimir entusiasmo, mas ficaram suspensas durante uma fração de segundo, antes de se baixarem, inertes. Enquanto falava, o olhar de Kostia poisara sobre a longa mão frágil de Romadskin, estendida sobre uma folha de jornal. O dedo médio parecia apontar para um texto impossível. O caso dos assassinos do camarada Tulaev, membro do CC, tendo-se confessado culpados. Ertchov, Makeev, Rublev foram executados. Como é que ela é, Kostia? As pupilas de Kostia contraíram-se. Lembras-te do revólver, Romadskin? Sim, lembro. Lembras-te que estavas à procura de justiça? Sim, mas já refleti muito desde então, Kostia. Dei conta da minha fraqueza. Percebi que é demasiado cedo para a justiça. O que é preciso é trabalhar, acreditar no partido, ter piedade. Uma vez que não podemos ser justos, temos de ter piedade dos homens. Um receio no qual não se atreveu a pensar não permitiu que os seus lábios formulassem a pergunta. O que é que fizeste com o revólver? Kostia falou mecanicamente. A mim, a piedade deixa-me exasperado. Muito bem. Sente pena destes três fuzilados, Romatskin. Se isso te serve de consolo, eles já não têm falta de nada. Apontou para a pequena nota de jornal. Quanto a mim, a tua piedade não me serve de nada e não pretendo sentir pena de ti. Não mereces. Talvez sejas tu o culpado do crime deles. Talvez seja eu o autor do teu crime. Mas tu nunca hás de perceber nada. Estás inocente. Eles também estavam. Com esforço, conseguiu encolher os ombros. Eu sou inocente. Mas quem é culpado? Eu penso que eles eram culpados, murmurou Romatskin, visto que foram condenados. Kostya deu um tal salto no quarto que o sobrado e as paredes tremeram. O seu riso duro ressaltou em tudo o que o rodeava. Romatskin, tu és um gênio. Deixa-me explicar-te aquilo que apenas posso deduzir. Eles eram certamente culpados, confessaram-no. Isto porque compreendiam aquilo que tu e eu não compreendemos. Percebes? Deve ser verdade, disse seriamente Romatskin. Kostya começou a andar nervosamente entre a porta e a janela. Falta-me o ar, disse ele. O ar. O que é que falta aqui? Tudo. Pois bem, meu velho Romatskin, adeus. Vivemos numa espécie de delírio, não é verdade? Sim, sim. Romatskin ia ficar ali sozinho. Tinha uma expressão gasta, desgraçada, pálpebras enrugadas, pelos descoloridos em redor da boca, tão pouca energia nos olhos. Kostya pensou em voz alta. Os culpados são os milhões de Romatskins que existem na Terra. O que é que disseste? Nada, velho. Estou a divagar. Um vazio separava-os. Romatskin, está muito escuro aqui. Toma. Kostya tirou do bolso interior da sua túnica um objeto retangular, embrulhado em algodão estampado. Toma. Era o que eu mais estimava no mundo quando estava sozinho. A mão de Romatskin segurava uma miniatura com moldura de ébano. Naquele círculo negro via-se um rosto feminino, magicamente real, todo ele equilíbrio, inteligência, esplendor, silêncio. Com uma espécie de receio deslumbrado, Romatskin perguntou: é possível? Acreditas mesmo, Kostya, que existem rostos como este? Kostya pareceu ficar furioso. Existe mais beleza nos rostos vivos. Adeus, velho.